3520, chama a torre na frequência 198 do sinal 95. Ok, obrigado, boa noite, Sérgio. Tá. Salvador, boa noite, 3520. São 3520, boa. Avistado pelo cruzado 90, vento 2, 50 graus, com 2 nós, altímetro 1094. 3520, 1592, redução de velocidade 1809. A3520, Solos 29, livrar à direita, Foxtrot, táxi Alfa e Juliette, portão 10. Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 10, obrigado. Final da 90, Bono 592. Bono 592, complete, chame torre 1198 do sinal 95. 95, Bono 592, boa. Bom dia, Bono 592, final da 90 estabilizado. Bono 592, boa noite. Avistado, pistão 0 pouso autorizado, vento 280 graus com 2 nós, altímetro 1094. 114, livre de pouso, pistão 0, Bono 592. 5. Golo 592 no solo, aos 33, livre na Foxtrot. Táxi autorizado via taxiway Alpha, reporte antes da taxiway Juliette. Gente, via Alpha, reportando Juliette, Golo 592. Uno 592, chame por gentileza em 1234. 1234, sim. Número 592, autorizado Juliette, portão 13. Sede Juliette para o portão 13, portão 592. Corrigindo 13 é a remota, do patrimônio, 13. Ok, remota 13, sim. Gol, Uno 172, informação Bravo. Uno 172, acione identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Destino 050, Gol 172, a possibilidade de voar em Itapi. Autorizado Itapi, Gol no 172. Itapi, 172, obrigado. Good morning, Argentina. 19911, clear. Voo 1172, autorizado final do procedimento LSX-Ray, pista 10, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte contabilizado. Está autorizado, depois estará estabilizado, o 1172. Antenna 1911, go ahead. Yes, we're clear to Buenos Aires, flight level 360. Antenna 1911, stand by. Okay, stand by. Estabilizado, Gol 1972. Gol 1972, complete chame torre, 118 decimal 95. 18, 15, Gol 1972. 118 decimal 95. 18, 95, obrigado. Boa noite, Gol 1172. Gol 1172, KNH 0014, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 03 nós. Autorizado pouso, rumo 0, Gol 1172. Salvador, boa noite, Delta 3520, formação Bravo. Ficou 2-0, prepara-se da PUCA, guarde a cópia. PUCA na sua escuta, Delta 3520. Voo 972 no solo 00, libera direito, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, tá aí. Argentina 1911 ready to copy. Affirmative, roger. Argentina 1911 cleared to Zaysan via Upper Zulu 44 after accordion flight plan route. Flight level 400, Salvo 1 depart to Doklu transition. Runway 10 after departure. Right turn, Skok 5035, Salvador, approach 120.8. Okay, we are clear to Ezeiza via upper Zulu 44, then via flight plan. Flight level 400, departure Sambo 1, Doklu transition, runway 10. After departure, right turn, Skok 5035, and frequency 120.8. Argentina 1911, read back correct, call me, start up and push back. Okay, call you up, start up and push back, Argentina 1911. Tá 3520, pronto, cópia? Pronto, tá 3520. Tá 3520, autorizado, Serra Bravo, Juliette Papá, via piso Luno 7, nível de voo 370, via saída Puca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda, acena transponder 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, piso 17, Puca, Aracaju, meia, decola à esquerda, 5026, 208 ao controle, está 3520. Está 3520, cotejamento correto, no pronto, pushback, estramento. Está pronto na posição 10, está 3520. Tá 3520, autorizado, chama táxi. Chama na táxi, obrigado. Taxi OTAN 3520133, 2h30, Fernando Maceió. 520 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, QNH 0 no 4. Pátio Índia 2014, porta pronta 320. Antena 1911, set up a public, call me ready to text. Okay, set up, we'll call you ready. Antena 1911. Salvador, bom dia, 1173. 1173, prepare a saída, salvo 1 e aguarde a cópia. Em nave bloqueio no alvo. Aguarde coordenação, 1173. Pode esperar pronto, só 3520. Tá 3520 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável 029. Argentina 1911 with Reyes Portax. É 3520, decolado 013, chame agora o controle 120 décima 8. 202, mano, bom dia, tá 352. 1208, controle. Good, 2 Argentina 1911. Argentina 1911, approve the accent to the holding point 1810 via MNA print X-ray, the holding point, come ready, QNH1014. Okay, via India to run 10 and call you back. Argentina 1973, pronto, cópia? Pronto, 73. 1973, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso 110 Taubaté, nível de voo 360, saída Block 1 Alpha, decola da pista 110 após a decolagem, curva direita. Transponder 5034, controle 120, decimal 8. Ok, 3, só o nível 3, 2. 360. 360, então. 360 foi aprovado. Decola da 1-0 com a bloca no alvo. Na leve, upper 1-0, tá batendo. Acionado 5034, 208 é o controle. 1973, cotejamento correto. Chama pronto, porção 8. Chamarei. Antena 1911, taxiway India ready for departure. Antena 1911, line up and take off runway 10, wind calm. Okay, line up and take off runway 10, Argentina 1911. Argentina 1 and 1 Romeo Bonnie 820. Salvador departure 120.8. 120.8, thank you. Argentina 119 and 11. Salvador departure Argentina 1911. Good morning. We're crossing 2000 down to 280. Argentina 19011, radar contact on departure, classified level 400, via Salvo 1 departure. 400 via Salvo 1 departure, Argentina 19011. Chama Centro Recife na frequência 125.45 até 126.85. De João Pessoa, Sérgio. 13520, chama Centro Recife 12545 até 126.85. 2545-225, obrigado. Salvador, Gordo, com 1173 para o posto de acionamento 18. Com 1173, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, direto. Clara Argentina, 19011. Go ahead, Argentina 19011. Lady, we will be asking to